Diga pra mim quem é. Quem é, mulher? Olha, Henrique CD gravando ao vivo de O Criso Nenê Renan. E RCDs A3. Olha essa música aqui, Marujo. Daqui pra quarta-feira de cinza estoura, hein? Essa aqui também tá no nosso DVD, hein? Em breve em todas as lojas do Brasil. Eu quero que vocês me respondam quem é. Essa aqui é pros homens sem vergonha e sem cultura, raparigueiro do Ipu. Chega na cara dela e canta assim, ó. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Sucesso, nosso DVD aguarda a pancada aí, Riquelme. O avião um pouquinho acelerado, vai. Vai! Olha aqui um pouquinho. Henrique Sanés, bora, minha. Olha, é assim mesmo. O gostosão da Aracati é o Marujo, hein? Vou te levar pra cama, vou te deixar toda nua, vou te morder, vou te lamber, safada. Você vai ficar tesuda. Vou te abraçar, vou te beijar, vou te levar nas nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total, no sexo sou campeão. Vamos fazer amor. Vai, vai, vai. Para mim, para mim, o que, que? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu. Gostosão no forró do Risca Faca. Gostosão na Santa Quitéria, Isaías. Bora, meu bater. Ei, menino, ei. Vou te levar pra minha cama, vou te deixar toda nua, vou te morder, vou te lamber, sua cachorra. Você vai ficar tesuda. Vou te abraçar, vou te beijar, vou te levar nas nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total, do sexo sou campeão. Vamos fazer, bora. Fazer, fazer, fazer. Ai, ai, ai. Olha quem é o gostosão daqui. Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Gostosão, mas eu canto no avião. Ah, eu dou pra enganar de longe assim, viu? É um gordinho mais sensual do Brasil. Henrique Cedês, para mim! Quebra na batera, quebra na batera.